andrecidismoral.com.br. É mais uma nova. É mais uma nova. Pode anotar que eu acertei mais uma, pô. Viagem, Feira de Santana. Agora viagem, aguente. Bagulho novo. Alô, Davidson Pio, meu design, canal Pagodão Relíquia. O comando é meu, sou eu que mando. Você não manda, você só obedece. Comando é meu, sou eu que mando. Você não manda, você só obedece. Desce, desce. Bota a mão na cabeça e vai no chão, vai. Vai no chão, mulher. Fica no chão, mulher. Vai no chão, mulher. Fica no chão, mulher. Vai no chão, mulher. Fica no chão, mulher. Vai no chão, mulher. Cabeça, Josadinha, vai. 0719-9237-3732. Nós dois. Produções, meu parceiro Xeilong do iPhone Gosta, Sil do iPhone, meu parceiro Fábio Victori, F7 Paredão. Deixa eu falar. O comando é meu, sou eu que mando. Você não manda, você só obedece. Comando é meu, sou eu que mando. Você não manda, você só obedece. Desce, desce. Adelso Pagodão, galera do gueto, Detona CDs, Grave ZZ, Gusta Serrote, André CDs, o Moral de Bicoara e G dos Paredões, é, bota pra bater, meu filho, bota pra bater. O comando é meu, sou eu que mando. Você não manda, você só obedece. Comando é meu, sou eu quem mando. Você não manda, você só obedece. Desce, desce. Fica no chão, mulher. Delícia. Fica no chão, mulher.